Discipline-se. Quero refletir com vocês a respeito de disciplina e de como é importante pensar sobre disciplina. Esse tema é muito relevante para a vida cristã e eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu não sei se você já pensou sobre disciplina, mas é importante entender. E aí eu quero que você, por gentileza, me acompanhe lá em Provérbios, capítulo 25, no verso 28, nós lemos um versículo que vai nos ajudar a pensar sobre a disciplina. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Diz: como cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não sabe dominar-se. Então, aqui nesse versículo, em Provérbios, nós vemos a importância da disciplina. O que é disciplina? Disciplina quer dizer, significa instrução, ensino ou ordem. Tanto que na escola a gente fala, né, essa disciplina, nós vamos estudar tal disciplina. Então tem a ver com instrução, com ensino, mas também tem a ver com ordem. Essa palavra, ela está ligada, ela tem conexão com a palavra discípulo e também com a palavra aprender. Né? Disciplina tem a ver com discípulo, né? Alguém que é um aluno, alguém que é um seguidor, ou tem a ver com aprender. É daí que nós temos na escola o corpo docente e o corpo discente. O corpo docente, talvez você já sabe, né? São os professores, corpo docente, os docentes, professores. Agora tem os alunos, que é o corpo discente. Então, disciplina tem a ver com discente, aluno, aprender. Disciplina tem a ver com isso. A gente poderia trazer um conceito. Disciplina traz a ideia de um processo de aprendizado estruturado, muitas vezes associado a treinamento ou submissão a uma regra. Então, disciplina tem a ver com aprender, tem a ver com processo. Então, você veja que disciplina não é algo que acontece um momento só na vida, é um processo. E nós todos temos que ter um coração disciplinável ou ensinável. Temos que ter disposição de crescer e aprender. E, dentro disso, a tendência do coração humano é ser indisciplinado, ou seja, não ser ensinável, não querer participar desse processo de aprendizado. A gente pensa em escola, já dá preguiça, né? Puxa vida, que preguiça que dá, pegar caderno, livro, fazer atividade, não quero isso. Mas todos nós nessa vida, meus irmãos, somos eternos alunos, estamos em processo de crescimento de aprendizado. E aí, gostaria de colocar para vocês, além de dizer o que é disciplina, colocar os perigos de uma vida indisciplinada, a gente pensar a respeito da disciplina na palavra de Deus e depois pensar a respeito do papel do Espírito Santo ligado à disciplina na vida pessoal. Mas vamos primeiro ver os perigos de uma vida indisciplinada. Nós temos aí pelo menos 5 perigos. De maneira bem rápida, eu não vou ler as referências, está aí para você, depois você pode meditar, tá? Que é a vulnerabilidade espiritual, a estagnação na fé, consequências práticas, distância de Deus e testemunho comprometido. Esses 5 perigos, eles estão presentes em uma vida indisciplinada, ou seja, uma vida que não quer se submeter a uma disciplina, não quer aprender, não quer participar desse processo de crescimento. Vulnerabilidade, porque será uma vida sem controle, ou seja, nós ficamos expostos a tentações e aos pecados. No final das contas, nós vamos ter uma vida que vai manifestar as obras da carne. Nós vamos ser escravos do nosso pecado. Quando nós não temos uma vida pautada na disciplina bíblica, uma disciplina segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar vulneráveis espiritualmente. Isso vai nos levar a uma estagnação na fé. Ou seja, a falta de disciplina impede o crescimento espiritual. Isso vai nos levar, meus irmãos, a uma infantilidade espiritual. Você já imaginou? Você cuidando de uma criança. Você que cuida de criança, né? Cuidei de criança, já cuidou de criança. Você consegue ficar 1 hora com criança, 2 horas com criança, 4 horas com criança, 1 dia com uma criança, 2 dias com a criança. Mas imaginou você ficar 6 meses com a criança? 1 ano. Ah, eu fiquei 1 ano com meus filhos. Tá bom, 2 anos. Ah, eu fiquei 2 anos com meus filhos. 5 anos. Fiquei 5 anos. 10 anos. 15 anos. 20 anos com uma criança. Quem que aguenta? É muito cansativo. É extremamente desgastante você ficar com uma criança que não cresce. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem muita coisa errada. Você fica com uma criança nos períodos de fase de crescimento dela, mas vê o processo de crescimento e você acompanha tudo isso e se alegra com isso. Inclusive, você é parte desse desenvolvimento. Agora, você ficar com uma criança, num estágio de criança a vida inteira, é extremamente desgastante. E aí, isso é fruto do quê? Da estagnação da fé. A gente para, estaciona e não avança. Por causa da falta de disciplina. Isso vai levar o quê? A consequências práticas. Nesse caso, consequências nocivas. Que vai ser a desordem na vida pessoal, com relacionamentos quebrados ou fracassos em responsabilidades. Ou seja, nós vamos ter um acúmulo de derrotas na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos planos pessoais. Problemas que vão se empilhando sobre a nossa cabeça, na nossa família. As consequências que vão se acumulando na nossa vida. E aí tudo isso nos esmaga. Por fim, a gente desanima, e aí a consequência vai ser distanciamento de Deus. Isso vai nos levar a um distanciamento de Deus, porque a indisciplina pode levar a mim e a você a ignorar a palavra e a vontade divina. Ou seja, a vida com Deus, ela se torna irrelevante, não faz nenhuma diferença prática no dia a dia. A gente vai na igreja, a gente é crente, ouve pregação, ora, pede oração, conversa com pessoas, mas nada muda na nossa vida, porque o nosso relacionamento com Deus não tem nenhuma relevância, nada que realmente mude, por causa de falta de disciplina. E, por fim, testemunho comprometido, porque uma vida desregrada enfraquece a credibilidade cristã perante a outras pessoas. Você está vendo como uma ação em cadeia? Uma vida sem disciplina traz esses perigos e concretiza ele em nossas vidas. Então, portanto, meus irmãos, o custo de uma vida indisciplinada é muito alto. Muito alto. Quando a gente fala a respeito de ter uma disciplina na nossa vida, exercício físico, dieta, ler coisas edificantes, cortar coisas que são prejudiciais, não preencher o nosso coração e nossa mente com coisas ruins e nocivas, tanto para os nossos sentimentos quanto para o nosso espírito. Sabemos de todas essas coisas. Cortar açúcar, cortar gordura, parar de ver coisa imoral, coisas assim. A gente sabe que tem que fazer isso, mas o mais gostoso é ser indisciplinado. Porque aí eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, só que tudo tem um preço. E aí eu dei para você agora pelo menos 5 circunstâncias bem complicadas da nossa vida. E aí, nós lemos, meus irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, mais especificamente do verso 5 ao 7, como é importante a disciplina. Aqui o apóstolo Pedro nos diz, por isso mesmo, empenhem-se. Talvez a sua Bíblia está um pouquinho diferente no sentido de use de esforço, se esforce, né? Coloque realmente toda a sua força para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ou seja, é um processo em que cada uma dessas virtudes vai sendo construído na minha vida. Isso só vai acontecer por um processo de disciplina. Tanto que lá em Tiago 1, nós lemos que todas aquelas lutas e tribulações, elas vão acrescentando virtudes cristãs e frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, a disciplina ela é muito importante. Ou seja, Pedro nos exorta a empenhar-se, que é o que é dito aí no verso 5, né? Empenhar, fazer esforço, ou seja, um ato de disciplina. Ser disciplinado, ter uma ação intencional, regular, né, e constante, perseverante. Uma ação intencional, regular e perseverante. Em desenvolver cada uma dessas posturas. Você veja que aqui não tem nada que seja místico. No verso aqui, 5 a 7, tem alguma coisa mística? Hã? Algum tipo de experiência com Deus? E Deus pode nos dar experiências com Ele. Isso aí é uma questão da graça de Deus, se Ele assim desejar, né? Tudo aqui é prático. São atitudes, são ações, são posturas, são atos. Então tem a ver com a nossa disciplina, ou seja, Pedro nos exorta a empenhar-se, um ato de disciplina, para desenvolver qualidades cristãs. É um chamado ativo para progredir na fé, passo a passo. Ou seja, a disciplina é importante. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 27, ele diz para a gente o que, que ele faz para ser uma pessoa disciplinada. 1 Coríntios 9, 27, ele diz, porque eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, eu bato em mim mesmo. Agora, você imaginou uma pessoa trazer essa ideia de que ele briga com ele mesmo ao ponto dele se socar, se bater? Por que, que ele faz isso? Porque o Paulo, que na verdade era o Saulo, o velho homem, está lá dizendo, não faz isso não. Romanos 7, né? Não faz isso não, faz isso aqui. E aí o Paulo, o novo homem, não, não vou fazer não. E aí a briga é tão grande, meus irmãos, que é só sopapo, chute, arranhão e gente se pegando para o pescoço dentro do coração de Paulo. Por isso que ele diz, esmurro o meu corpo, eu bato em mim mesmo, eu flagelo a minha consciência, lutando contra a minha vontade, porque eu não quero fazer. Disciplina é quando a gente faz o que tem que ser feito, mesmo que nós não queiramos. Porque disciplina não tem a ver com querer, tem a ver com fazer. Se eu sei que eu tenho que fazer algo, eu faço. E, inclusive, essa é uma das grandes diferenças de crianças para adultos. Crianças, muitas das vezes, fazem as coisas que gostam. E aí só com aquela pedagogia antiga, mas extremamente eficiente dos pais, de faz se não te pego, aí elas vão fazer. Muitas das vezes assim, né? Nós adultos, a gente não tem pai e mãe com um chinelo, uma cinta para fazer a gente levantar cedo e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Tem. Malemar, você tem lá na tua casa um despertador, que deve ser uma briga, talvez para alguns, porque você coloca na soneca 4 vezes, né? Para acordar e fica lá aquela briga, né? Não é assim? Eu já aprendi lá atrás, tocou, já levanta, mesmo se tiver com sono, já levanta, porque senão, para mim, eu acho que eu fico pior se eu continuar dormindo do que se eu levantar de uma vez. Então, tocou, já levanta de uma vez, eu acho que eu passo menos raiva, né? Sou meio ansioso, já levanto de uma vez, passar uma raiva só, né? Ficar, dorme, acorda, isso daí dá ansiedade, só de imaginar fazer isso. Então, a gente não tem papai e mamãe para dizer, acorda, tem que ir para a escola. Acorda? Não. A gente faz o que tem que ser feito. Essa que é uma das grandes diferenças do adulto para uma criança. E disciplina tem a ver com isso, tem a ver com fazer. O apóstolo Paulo sabia disso, ou seja, ele se batia. Mas não devemos cair no erro, meus irmãos, de agir como se dependesse apenas de nós. Ou seja, nós precisamos contar com a capacitação do Espírito Santo. Mas como? E aqui eu quero meditar com os irmãos a respeito da relação entre o Espírito Santo e a disciplina, pessoal. Existe uma relação entre a disciplina pessoal e o Espírito Santo. Como é que se dá isso? A disciplina pessoal e a ação do Espírito Santo se encontram num tipo de parceria. É uma parceria. Vamos ver qual a parte de cada um, como é que cada um funciona nessa parceria? A disciplina abre a porta. A disciplina pessoal abre a porta. Quando nos dedicamos a buscar a Deus, por exemplo, orando regularmente, que é o que nós fazemos. Você que regularmente vem aqui às quintas-feiras, você está disciplinando a sua vida, uma vida de oração. É uma ação. Vocês trabalharam hoje? Pela expressão no rosto de vocês, nesse dia que bateu uns 37 graus com sensação térmica de 40, que era o que estava nessa cidade hoje, com certeza você está cansado. É normal isso. Mas mesmo assim você entende que o coração é importante, você está aqui. Então, isso faz parte do seu processo disciplinar. Você queria já ter tomado banho, está com seu chinelinho na sua casa, com a sua regatinha, seu short, né? Sua louça lavada, você está sossegadinho? Sem sombra de dúvidas, era o que você queria. Mas vida de oração é importante, então você se disciplina nisso, você abre a porta. Então, você ora regularmente e estuda as Escrituras. Então, quando nós nos dedicamos a buscar a Deus fazendo essas coisas, criamos um ambiente onde o Espírito pode atuar mais livremente em nós. É como regar uma planta. Nosso esforço não faz a planta crescer, mas prepara o solo para isso. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não vai agir numa vida indisciplinada. E não é culpa dele. Não é culpa dele. Porque o Espírito Santo de Deus quer agir nas nossas vidas, mas nós precisamos abrir a porta para que ele faça isso. Porque se fosse assim, meus irmãos, a nossa vida estava no piloto automático, né? Era só a gente aceitar Jesus, colocar lá no modo avião da nossa vida e Deus ia santificando a gente, enfim. Não é assim? Ia lá. Né? Gradativamente as coisas iam acontecendo. Não é assim? Mas se for assim, como é que Deus pode nos responsabilizar em relação aos nossos erros, no sentido dos nossos pecados, e nos gratificar pelos nossos acertos, se a nossa vida estaria no piloto automático? Porque se for assim, o mérito é dele, e o erro também seria culpa dele. Se a palavra de Deus nos responsabiliza em relação aos nossos pecados e nos gratifica em relação à nossa obediência, é porque não tem piloto automático na vida espiritual. Ou seja, cada um de nós é responsável pelo que faz ou deixa de fazer. E nesse sentido, o Espírito Santo de Deus, ele não pode agir numa vida de uma pessoa indisciplinada, porque a pessoa fecha a porta para a ação do Espírito Santo de Deus na vida dela. Então, meus irmãos, a minha disciplina e a sua disciplina pessoal é como se eu e você estivéssemos abrindo a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Se nós não temos uma vida de disciplina em oração, meditação nas Escrituras, pregação da palavra e todas as outras disciplinas espirituais que nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos ter e desenvolver nas nossas vidas, como é que o Espírito Santo de Deus vai agir? Hã? Não tem jeito, né? Então nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente para uma mudança eficaz. E isso não é ficar só no passivo. Muitas das vezes eu oro, Senhor, me ajuda, me livra de mim mesmo, o Senhor me ajuda com os meus pecados, me ajude para que eu possa vencer isso. Não tem nenhum problema você orar assim. Só que só dizer, Senhor, me ajuda, e não arregaçar as mangas, e tomar as atitudes que têm que ser tomadas, e agir como tem que ser feito, não vai mudar nada. Porque o Espírito Santo de Deus não vai vir e vai pegar a gente como se fosse um robôzinho e vai fazer a gente fazer o que a gente tem que fazer. Ele não vai mandar um anjo celestial do trono de Deus para vir fazer o que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. E não adianta depois culpar as outras pessoas. Porque da mesma maneira que eu não culpo uma pessoa pelo que eu faço, e eu também não aceito que a pessoa venha fazer comigo, eu não posso culpar Deus pelas coisas que eu fiz e eu deixei de fazer. A responsabilidade é minha. Então eu preciso ter uma vida disciplinada. E você também, meu irmão. Porque isso vai abrir a porta para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. Qual o papel do Espírito Santo? O Espírito dá o crescimento. Por mais que nos esforcemos, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração e renova a nossa mente. É o que nós lemos lá em Romanos 12, 2. Pela renovação da vossa mente. Só que antes do 2 tem um, não tem? O que, que diz o 1? Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, é uma ação nossa, não é do Espírito Santo, é nós que apresentamos, apresentei os vossos corpos, então é o nosso corpo, não é do Espírito Santo, até mesmo porque o Espírito Santo não tem corpo, quem tem é a gente, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, adequado. E não vos amoldeis, segundo verbo aplicado para nós, ou seja, primeiro oferecer, segundo não se amoldar, não vos amoldeis, né? Segundo a forma do presente século, mas antes renovai a vossa mente, assim, pela ação do Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus em nossas vidas. Então, antes que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas e traga uma renovação de mente e de coração, nós temos que ter uma vida disciplinada nas ações que Deus requer de nós. Pode ouvir pregação 40 anos na melhor igreja, com o melhor pregador que tiver no Brasil. Se você não tomar as ações que você precisa tomar, nada muda na nossa vida, na minha vida e na sua, a não ser para pior. Porque quanto mais a gente sabe o que tem que fazer e menos faz, pior a coisa fica. Se você sabe que você tem que limpar a tua casa e passa 10 anos sem limpar, vai virar casa daquelas pessoas que são acumuladoras. Já entrou na casa uma pessoa acumuladora? Foi de uma noite para o dia que ficou daquele jeito? Às vezes é anos a pessoa pegando coisa da rua e trazendo para dentro de casa. Depois tem que parar duas caçambas na porta de casa para tirar tanta tranqueira. E você veja que a pessoa corre risco até de vida. E coloca em risco a vida de vizinhos com uma situação dessa. Então, quando nós deixamos de fazer o que precisamos fazer, a gente sempre afeta a nossa vida e de outros. Meus irmãos, esse é o papel do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele transforma o nosso coração, renova a nossa mente, nos dá força para perseverar. Paulo fala disso em Filipenses capítulo 2, no verso 12 a 13. Desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a boa vontade dele. Então aqui você veja que tem um equilíbrio. Nós agimos, mas é Deus quem opera. Então eu e você desenvolvemos a nossa salvação, no aspecto de santificação, com temor e tremor. A gente age. Mas quem que vai operar em nós? Deus. Então, um binômio aí. Você e Deus. Isso não quer dizer que a salvação depende do meu esforço. Não. A salvação é pela obra de Cristo. Mas o meu processo de santificação, de transformação, uma vida de disciplina, não é papel do Espírito Santo de Deus, não. Ele tem um papel dele e a gente tem o nosso. Um exemplo prático. Pense em alguém tentando perdoar uma ofensa grave. A disciplina pessoal entra ao decidir não guardar rancor, orar pelo ofensor e evitar falar mal dele. Não é o Espírito Santo de Deus que vai perdoar a pessoa. Não é o Espírito Santo de Deus que não vai guardar rancor. Não é o Espírito Santo de Deus que vai evitar de pronunciar maledicência. Isso quem vai fazer ou deixar de fazer é a gente. O que ele vai fazer depois é trabalhar no processo. Mas o verdadeiro poder para liberar o perdão, aquele peso que sai do coração, sabe aquela tristeza? Você perdoou a pessoa, mas ainda tem aquela sensação de mal-estar de tudo que aconteceu. Isso vem do Espírito Santo. Ou seja, ele vai suavizar a dor e restaurar a paz interior. E isso a gente não consegue fazer. Isso quem faz é Deus. Agora, perdoar, aí é com a gente. É a gente que faz. Perguntas que eu quero deixar com você. Na sua opinião, como você vê esse equilíbrio na sua própria vida? Ou na dos cristãos que você observa? Você consegue ver o equilíbrio entre o que a gente faz e o que Deus faz? Entre o que eu tenho que fazer e ter me empenhado nisso, e o que o Espírito Santo de Deus precisa fazer e nós temos que confiar nisso? Será que às vezes falta um dos dois? Às vezes? Ou disciplina para começar, ou confiança no Espírito para completar? Ou seja, disciplina para começar a fazer o que tem que fazer. Ou ter confiança que o Deus vai trabalhar o seu tempo. Então você está fazendo a sua parte, mas o Espírito Santo de Deus ainda não completou tudo o que você esperaria. Mas você tem paciência para esperar ele agir. Até mesmo porque muitas das vezes envolve a vida de outras pessoas. A gente tem que ter essa perseverança, essa fé, né? Ou seja, a beleza disso é que Deus não exige perfeição, mas sim disposição para caminhar com ele nessa parceria. Nesse sentido, meus irmãos, a gente pode dizer que disciplina é a ponte entre o saber e o viver. Disciplina é a ponte que liga o saber ao viver. Porque muitas das vezes a gente sabe, mas a gente não vive. Então é a disciplina que vai ser essa ponte que vai ligar o saber ao viver. Precisamos desenvolver uma vida disciplinada. Então, discipline-se. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos encoraja a tomar as decisões certas relacionadas a tudo o que o Senhor deseja na Tua palavra, que venhamos a desenvolver uma vida cristã disciplinada. Sabemos, Senhor, que isso nos levará ao crescimento espiritual e também a sermos, Senhor, servos do Senhor, frutuosos na Tua obra e no serviço do Teu reino. Além de que, Senhor, isso vai alinhar muita coisa na nossa vida, vai trazer bênçãos, vai, Senhor, nos livrar de tantos males e erros que poderiam prejudicar a nossa vida e de outras pessoas. Ou seja, uma vida disciplinada é bênção do começo ao fim. Então, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, Pai, desenvolve, Senhor, em nossos corações uma fé firme em cada uma dessas coisas que pensamos essa noite. E, Senhor, nós sabemos que já temos tudo o que é necessário para uma vida disciplinada, obediente na Tua presença. O que precisamos é fazer. Ajuda-nos, Senhor, nisso, pois muitas das vezes somos falhos, precisamos da Tua graça. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.